pergunto, pare pra me responder. Daqui a 100 anos, moço, onde estarás, posso saber? Se foste rico, pobre, branco, qualquer cor, daqui a 100 anos, moço, não importa o que tu for. Se foste rei, plebeu ou de posição, daqui a 100 anos, moço, diferença não faz não. Luxo ou pobreza, dinheiro e possessão, daqui a 100 anos, moço, pondera em seu coração. Velozes, iates e aviões, daqui a 100 anos, moço, tudo foi seus milhões. Sonhos desfeitos, conquistas e tudo mais, daqui a 100 anos, moço, nada disso satisfaz. Preste atenção nisso que vou lhe dizer, daqui a 100 anos, moço, diferença há de ter. Se for justo, fiel em seu coração, daqui a 100 anos, moço, valeu ser um bom cristão.